Pessoal, hoje estamos trazendo os intervalos da escala de Fá sustenido menor. Esses intervalos você pode estudar repetindo várias vezes cada um dos mesmos. Ok, pessoal? Veja bem, quando você estuda melodicamente, você toca uma nota, depois você toca outra nota do intervalo. Quando você estuda o intervalo harmonicamente, você irá tocar as duas notas ao mesmo tempo. Ok, pessoal? Esse aí é o intervalo harmônico. Também na lateral deste blog, em categorias, temos né, uma seção onde estão listados todos os intervalos, né? Listados aí todos os intervalos. É só você clicar que vai ser direcionado para uma página onde temos todos os outros intervalos que a gente vem estudando, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro.